Aí, ô Van Damme, Bruce Lee, ô Schwarzenegger, afasta aí. Ô Rambo, ô Chuck Norris, sai da frente aí, ó. Da linha, da linha. Que aqui é o episódio testosterona puro. Hoje não tem bem-vindo, não. Hoje é, ouve aí, ó, o episódio de número 54, que é sobre jogo de macho, porra. E apresentando a tripulação de hoje, tem aqui o Mr. Bubbles, o Hyde, o Homem Mal, o Raziel e esse aqui batendo na mesa, que é o Lula Molusco. It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum. E começando a leitura das cartinhas de hoje, né, agora mais calmo, né, com menos testosterona na veia, né, que a gente ainda não estamos no assunto de hoje. Bom, vamos começar. É, Mr. Bubbles, qual a sua cartinha? É do General J, novamente, General Kid. Ele gostou, só achou ruim de não ter falado tanto de Mega Man, né? Então, a gente não falou de Mega Man porque a gente fazia um cast só de Mega Man, né? Então não vamos queimar... Pra que perder tempo, né? É, não vamos queimar assunto, né? Ó, você que tá prometendo, hein, Hyde? Prometendo. Esse eu também tô, confirmado. Ó, vai sair então o cast de Mega Man. Continua lá, Mr. E ele mandou a foto do cartucho do DuckTales 2 pra você, Lula. Você nunca viu o cartucho? Esse aí você vai ver, ó. Ele mandou a foto. Então, eu vi a foto do cartucho. Valeu pela foto do cartucho. Ele falou pouco dessa vez, General J, foi, né? Sucinto, né? Foi econômico, né? Sabe porque ele falou muito no Orion Live? É mesmo, o pessoal gostou dele, viu? Gastou tudo, o pessoal curtiu. Ah, sim, quem não gosta, gosta, quem não gosta, curte. Aí, Raid, e a sua cartinha? Eu vou ler a carta do Bruno Damasceno. Ele colocou assim, gostou do cast sobre a Capcom, só que faltou um detalhe crucial, falar sobre o Pocket Fighter do PlayStation. Esse que jogou esse jogo até entortar o CD. Nossa, eu já ouvi até furar o CD, entortar o CD é novo pra mim. Ele disse que acha que a gente jogou também, né? E falou que merecia pelo menos uma menção honrosa nos comentários. Né? Então tá aqui, né? O Pocket Fighter. O Pocket Fighter é aquele que os era Street Fighter com... Ah, é, o cabeção. É, então. Não era aquele de Tetris, não, né? Não, esse é o Puzzle Fighter. Isso. Ah, tá. Aquele Street Fighter dos que sofreram bullying na escola, que tinha cabeça grande. Que ele ia batendo, eles iam soltando umas... É, eles iam se transformando. O Gouken, por exemplo, aí você ia batendo, ele ficava com roupa de banho, dava um mergulho, aí ele batia com um pedaço de madeira. É bem fantasioso, é bem legal até. É engraçado, mas é engraçado. Assim, como jogo de luta, né? Não é pra você, não vai se dedicar a ser um mestre no Pocket Fighter, mas é legalzinho, sim, eu gostava até. Eu até jogo até hoje no GGPO. E o Memal, e a sua cartinha? O que, que ela teve coragem de falar? Dessa vez, eu acho que não é muita trollagem comigo, não, mas acho que é só um pouquinho. A cartinha que eu tenho aqui é do Terminator, que ele diz aqui. Quem fala é o Terminator e gostaria de parabenizá-los por mais um cast AAA. Quando entrei no site e vi que seria um cast sobre Capcom, vi que seria um dos melhores casts e baixei para ouvir no mesmo dia. Tanto que cheguei atrasado na escola. Caramba. Pois para mim, a Capcom só empata com a Konami e é superada por pouco pela Nintendo. Mas eu concordo com ele. É, ele disse que ficou meio triste quando a gente começou a falar do Breath of Fire. Bafo de cachaceiro. Então. E terminaram em menos de 5 minutos, mas tudo bem. Ainda assim, Breath of Fire é sem dúvida o melhor RPG da Capcom. Então, Capcom tem mais de um RPG, só pra eu saber aqui. Tem o Okami, né? Que saiu também pela Capcom. Não chega a ser um clássico. É um RPG, né? Mais ou menos, né? Um action. Mas o Demon Crest não é? Não, o Demon Crest não é RPG, não, era de ação. Plataforma? É, isso. Então, Breath of Fire ganhou por WO no campeonato. Very well. Resumindo, ele disse que o Breath of Fire do 1 ao 4 só perde em RPG para Final Fantasy 4. Ele ainda coloca isso mesmo, prefiro 4 ao 7, não me matem. Bom, eu não vou te matar, porque pra mim isso não faz diferença nenhuma. Bom, mas é isso, cast muito perfeito, só acho que faltou falar um pouco do Pokémon da Capcom, que vende pra SP, que é Monster Hunter. Vejam as vendas de jogos no Japão de dezembro até agora. É, então, ele tá só sugerindo um cast sobre jogos que foram descontinuados, ou jogos que a geração Play 2 matou, como Breath of Fire. E tanto ódio, eu senti um ódio, assim, na geração PlayStation dele, né? Digamos assim, que pra ele a geração PlayStation tá mais ou menos como essa nova geração aí de Restart, essas coisas da Rock. Tá lado. Ah, eu não consegui, tive que fazer a comparação. Falar de restart não cast de massa é fogo, né? É, então foi foda, né? Ah, só, pra, só pra usar de alvo, né? É, comparações virão automaticamente. É, só pra usar de alvo. Imagina se você dá um CD do Justin Bieber pra um Duke Nukem da vida. Nossa! Então, aqui ele tá falando que os jogos que saíram pro Play 2 não tinham a mesma qualidade. Igual ele falou o Breath of Fire 5, que foi uma porcaria. O Spider-Man do Play 1, que era bom. Os outros não foram muito bons. Ele pediu desculpa se o meme ficou muito grande. Não, desculpa, porque o meme não ficou muito grande. E aí é isso aí. E também agora a gente já leu, né? É, agora já leu. Já foi. É lá. Finish him. Raziel, que fala a sua cartinha? A cartinha que eu peguei aqui é do Dragonic. Eu achei interessante que ele falou que o Resident Evil, que é uma das séries favoritas dele, morreu no 3 e no 4, né? Que é bem diferente do que a maioria dos... Morreu no 3 ou morreu no 4? É zumbi, morreu no 3, voltou como zumbi e ainda com um tiro na cabeça. É, mas que é estranho, se você gosta do 4, eu achei que você poderia gostar do 5, né? Mas tudo bem, explica aí no moral depois, Dragonic. E que uma das séries, das duas séries favoritas dele da Capcom são Mega Man Zero, mais especificamente, que talvez falaremos num cast de Mega Man, e o Devil May Cry, que ele falou que o Devil May Cry dele já está a caminho. Isso aí, cara, é um jogão, você vai curtir pra caramba. Pelo menos eu acho, né? Um jogo direito. É bom. Homem mal se manifesta, homem mal. O que você tem contra o Devil May Cry, homem mal? É muito chato, não, cara. Não é. É um pouquinho repetitivo, mas não é chato, não. Mas só o 4 ou a série toda que você não gosta? O 4. Eu acho que só jogou o 4, né, meu irmão? Ele não jogou nada, ele tá falando aí que... Eu tentei jogar um pouco, acho que do 2 ou do 3. Na hora que eu comecei a lutar com o cara comendo pizza, eu falei, ah, sai fora. Ah, então você não deu nem chance, porque isso é o começo. Não, o 4 eu joguei até uns 80, até a hora de jogar, até a hora que saiu o Dante, que eu achei que o jogo ia mudar. Mas, cara, putz, fucking boring, cara. Tipo, entrou num loop, só mudou o skin do personagem. Aí eu desisti, falei, ah, chega, joguei até demais. Temos recadinho hoje, Raid? Mandem suas cartas para contato@oriongames.com.br ou para oriongames@gmail.com. Os dois e-mails vão para o mesmo lugar, né? E é isso, galera. Muito obrigado pelas cartinhas. Continuem nos enviando cartinhas e vamos para o assunto de hoje. I'm not gonna fight you. I'm gonna kick your ass. Bom, galera, e começando o cast de hoje, falaremos de jogos de macho. Jogos com personagens machos, jogos que tem que ser macho pra encarar, e por aí vai, né? Bom, primeiro jogo que eu gostaria de citar, que todo mundo chora, eu já li sobre esse jogo, que esse jogo é o jogo onde os veteranos de guerra choram igual menininhas de 5 anos, quando vão pra escola a primeira vez. É, estou falando da série Ninja Gaiden. Quem aqui teve contato com ela? Raid, você achou muito difícil? Fucking hard. É a pergunta. Fucking hard. Você fucking terminou hard. Algum Ninja Gaiden na sua vida? Não tenho capacidade pra isso. Nenhum, não, cara. Eu joguei aquele do 360 lá, joguei um pouquinho, mas não, tem uma hora lá que não deu mais. Ninja Gaiden 2, né? É o 2, né? Você jogou no Acolyte ou no Warrior? Eu joguei no Very Easy lá. E não Hã? Que é Very Hard, né? Dependendo. É, então, é Very Hard o Very Easy dele. Não dá. Eu acho que o Easy dele é o hard da maioria dos jogos, e o normal é o very hard. Eu terminei no Easy dele e terminei no normal. Agora, eu tava jogando o Mentor, né, o Path of the Mentor, do Ninja Gaiden 2, quando saiu Resident Evil 5, aí eu parei. Mas, ó, é difícil, mas sabe que até dá vontade? Mas eu terminei Ninja Gaiden 2 no Nintendinho também. Talvez porque seja o número 2, né? Eu tenha conseguido terminar o 2 e esse. Dois do Nintendinho e dois desses. Provavelmente o 3 eu não vou terminar. Não vou conseguir terminar. Mas não sei. Quem mais jogou Ninja Gaiden aqui? Algum jogo da série Ninja Gaiden pode falar? Eu joguei o 2 do Xbox também. 1000G? Seguinte, eu acho que é mais fácil eu pegar a Megan Fox do que terminar aquele jogo. Mesmo no Easy, no Acolyte? Não, porque isso é coisa de frouxa, né, meu? Vou no normal, né, pelo menos. Porque eu sou macho pra caralho, comigo não tem caôzinho, não. Eu sou macho pra caralho mesmo, parceiro. Vocês chegaram a jogar a versão do Xbox One? O Ninja Gaiden Black? Ninja Gaiden Black, isso. O Homem Mal jogou, que eu lembro. Nossa, você não jogou Ninja Gaiden Black? Então. Muito. O que acontecia com quem seleciona? Como que era selecionar o Easy nesse jogo, meu irmão? Conta aí pra gente. Meu, Ninja Gaiden Black, cara, ele é realmente macho aware total, cara. Primeiro, quando você começava um novo jogo, não tinha opção de easy. Só tinha opção de normal. Ou seja, você tinha que jogar no normal. Se você morresse muito e o jogo decidisse que você era fraco o suficiente, aí o jogo habilitava uma opção chamada Ninja Dog, que era o easy. O jogo realmente ficava mais fácil, né? Então você podia botar no easy lá e mostrar pros seus amigos que você era o fodão no Ninja Gaiden Black. Só que o que fizeram no... O que Itagaki fez no jogo? Se você escolhesse o easy, a tela de menu, o fundo, mudava pra mostrar logo assim que você botava o jogo que, você, que seu save tava no easy. Seu personagem, o Hayabusa, ficava com uma flor pendurada no braço. Novamente pra falar, que, pra mostrar in-game que você tava jogando no easy. Que você não aguenta. Né? Mas é exatamente isso. O jogo deixava bem claro. Você vai terminar o jogo, mas tá aqui escrito que você não aguenta. Eu não deixo esquecer essa desgraça, né? Você vai terminar o jogo? Você vai terminar o jogo, mas você vai ver aquela florzinha pendurada no braço do Hayabusa até o final. Essa história de dificuldade é clássica da série. Desde o Nintendinho ele era muito, muito difícil mesmo. Mas outra coisa que eu acho legal do jogo é seu personagem não tem arma de fogo. Pancadaria come solto. Eu acho os golpes muito, muito bem feitos, muito bem coreografados. Acho principalmente os UT, aqueles Ultimate Technique que o Hayabusa usa. Eu adoro usar com o Lunar. É uma surra, ou com o Vigorian Flails, que é uma das minhas armas favoritas no jogo. No caso do Ninja Gaiden 2, especificamente, o desmembramento, né? Eles são macios de cortar, né? Ninja Gaiden 2 tem uma fase que chove sangue. Tem uma fase que chove sangue, cara. É muito louco essa fase. Logo quando você enfrenta aquele chefe que é o dragão. Você tem que matar na flechada. Mas, cara, o jogo é muito bom. Tipo assim, eu terminei no Acolyte, depois pulei pro Warrior e depois pulei pro Mentor. Na época que eu tava jogando, acho que tava no terceiro capítulo no Mentor. Depois do Mentor ainda veio Master Ninja, e foi quando saiu Resident Evil 5, aí eu parei de jogar, né, por motivos óbvios. Tava esperando muito Resident Evil 5 sair. O que eu posso dizer assim, a jogabilidade é muito boa. Eu acho que, tipo assim, só perdeu o trono pra Bayonetta, quando Bayonetta saiu, matéria de mecanismo de gameplay. A questão de jogo aí é gosto, né? Tipo assim, eu acho extremamente divertido. O jogo, ele é difícil, mas ele dá recurso pra você sair isso daqui. Isso é verdade. Ele tem várias armas e todas elas são legais de jogar. Todas. Por exemplo, armas que eu dominei bem, assim. A Dragon Sword, eu nunca fui muito fã dela, mas armas que eu dominei bem. O Lunar e o Vigorian Flails e o Sight lá, que é aquela foice. Mas armas que eu gostaria de ter dominado. Quem sabe até depois desse cast eu não faço um flashback, não ponho ele na bandeja aí. Volta a jogar. Cara, mas a Dragon Sword, ela é a melhor arma do jogo, cara. Então, dizem que é a melhor arma, mas, cara, eu nunca jogo... Sabe por quê? Por uma pão durice. Que eu já vi que... Eu tenho um amigo que joga, que fechou ele trocentas vezes, e ele me spoilou, né, que ela ganha uma pedrinha no final e vai pro nível 4. A única arma que sabe pro nível 4. Aí o que eu fazia? Eu não usava ela desde o começo, eu não gastava nada fazendo upgrade nela, porque sabia que ela automaticamente ia pro nível 4 no final, quando ganhasse a pedra. Então, tipo assim, eu só uso ela um tanto no nível 4 no final. E o contra-golpe dela fica maravilhoso, né, cara, no final. Então, é que, cara, tanto no Ninja Gaiden Black quanto no 2, ela é a única arma que ela tem um golpe que é o Izuna Drop. Meu, além de ser um golpe fudidaço, ele é o único que mata o inimigo só com aquele golpe. Ah, sim, mas tem que ser um inimigo da sua altura. Na realidade, cara, dá pra você dar Izuna Drop com qualquer arma. É que, não sei, então, tipo, eu fazia muito com o Lunar. O que eu fazia, eu chamo de pescar o inimigo. Que é, tipo assim, passar o Lunar girando pra levantar ele. Você tá no alto, aí você joga ele pro alto pra pegar ele e descer. Fazia isso várias vezes. Mas a Dragon Sword, não no Black, mas no Ninja Gaiden 2, ela já tem o Izuna Drop. Ah, não, ela já tem desde o começo. Já tem o contra-golpe desde o começo. Então. No Ninja Gaiden 2 já começa com o contra-golpe na primeira tela. O que ajuda muito no jogo. Aliás, vocês sabem como é que é o contra-golpe da Dragon Sword quando ela fica no nível 4? Eu acho que eu não sabia nem dar contra-golpe. Só quando o cara toca na sua defesa, você já aperta o botão de ataque. Ah, né? Certo. Ele gira, ele dá um giro com a espada assim em volta. É um giro bem, bem espremido, assim. Aí ele decepa um braço, uma perna e a cabeça do cara, no mesmo giro. Só isso, né? Só isso. Mas é muito curto, deve durar meio segundo. Mas é bonito o efeito, é bonito de ver. Desmembrar os caras é quando você percebe que o jogo tá ali pra te fuder, né? Quando você arranca as pernas deles, vem se arrastando pra cima de você. Quando o pessoal fala de God of War Ninja Gaiden, eu falo que Ninja Gaiden é matar com câmbio manual. Porque... Ah, exatamente. Ninja Gaiden é com câmbio manual, God of War é com câmbio automático. Que, cara, por exemplo, igual a gente falou do Izuna Drop, quem nunca jogou Ninja Gaiden? XY, XY, XY. Isso ali com o timing certo. Tem que igual a gente fala que tem muita arma, mas, cara, se você não decorar 2-3 combos de cada uma, você não vai pra frente, cara. E o contra-golpe, você é obrigado. O contra-golpe é praticamente obrigatório, tá ali pra você usar. Então, o jogo ele é difícil, mas tô falando, o bom é isso. O fato dele ser difícil exige que você aprenda as técnicas que é o mais gostoso do jogo. Essas são as técnicas de luta de cada arma. É, e o legal é que, só pra finalizar Ninja Gaiden, ele não é aquele jogo que tem um inimigo forte e um inimigo fraco. Você dormiu na mão de qualquer inimigo, você morre. Exatamente. Qualquer inimigo do jogo. Do primeiro que aparece, a primeira vez que você inicia o jogo, até o desafio final, você dormiu, você morreu. Não até... tem conversa. Mas, eu recomendo que, assim, quem tiver com vontade de sofrer um pouquinho, se estiverem, assim, com tempo... Peguem o jogo, você sofre, mas depois você se diverte bastante quando você aprende as técnicas de jogar. Só queria fazer aqui uma menção honrosa a um chefe do Ninja Gaiden 2 do Xbox. Não sei se vocês lembram de um que é um tatu que fica soltando fogo em você. Sim. Demorei tanto pra matar essa desgraça. Você não segurou a defesa no final. Era pra defender? É, pra defender. É, que ele explode no final. Que filha da puta, mano. Que eu sei aquele... Cara, eu lhe lanço um desafio. É, cara, procura quem tenha e chegue no sexto desafio, a alma. Acho que é o pior de todos. Eu lembro desse aí, você falou no cast dos vilões, né? É, então. Aí, cara, você vai ver que, meu, esse tatu aí é uma formiga que você pisa com o pé. Não, tá brincando. Não tô brincando. Se eu não fosse pão duro, cara, eu ia comprar uma caixa de controle. Porque eu ia arremessar no chão, cara. Eu já chegava a segurar o controle pelo fio, cara. Ah, cara, mas tem uma arma que tem nesse jogo que eu acho sensacional, cara. Que é aquela espada de madeira. O barulho que ela faz quando bate no inimigo é louco. E o mais bacana de ver ela no último upgrade é que ela se transforma num remo. Com um símbolo japonês bem na pá do remo, assim, aceso. Cara, é espetacular essa arma. É espetacular essa arma. É, nessa então, alma aí, um combo dela vai quase metade da energia. Então, mas é aí que tá, cara. Essa... Você só consegue fazer o upgrade dessa... Porque, assim, ela é uma espada de madeira, de treinamento. Ela só vira alguma coisa depois do sétimo upgrade. E é bloqueado por tela. Você não consegue fazer os upgrades inteiros dela, de uma vez só. Então, você só consegue ter ela lá pro capítulo 9... E assim, ela só funciona se você estiver morrendo. Se seu sangue estiver vermelho, quanto menos energia você tiver, mais forte ela é. Aí é bacana, vou ficar com a arma muito forte o tempo todo, então. Pode crer. É, tem que ser tipo assim, dramatic mode, né? Tem que ser, resumidamente, tem que ser mágico. Blá blá blá, Mr. Freeman. Vamos falar da série Half-Life, o jogo onde você dava um melee com um pé de cabra. Não sei se vocês jogaram Half-Life 2 quando saíram os achievements, quando você pega o pé de cabra você ganha um achievement de equipamento confiável. É, pode crer, cara. O Barney que joga pra ele, né? Fala, tem uma coisa aqui pra você, acho que você vai gostar, ou é alguma coisa que você tá familiarizado, já joga pra ele, ele pega o pé de cabra. Cara, foi quem é, porque... Sem contar, cara, aquele negócio da arma de gravidade, eu acho uma das coisas mais loucas que inventaram nos FPS até hoje. Ah, com certeza. Pelo menos da série, nossa, muito bom. E você juntar um monte de gente, explodir. E também, lembra quando juntava serrinhas e você começava a atacar? É bom naquela parte que parece uma cidade mal assombrada, lembra? É, então, você pega aquelas serras e vai tacando aos montes, qualquer coisa vira munição com aquilo. Não, e o personagem em si também, né? O Dr. Gordon Freeman, o personagem que você joga. O cara é muito ferrado, cara. É incrível, tipo assim, o cara... Mas por quê? Eu não joguei, por exemplo. Por que ele é tão... Ele é PhD, em física teórica. Detalhe, um cara que é PhD, né? Um cara que estudou pra caramba, ele consegue manejar uma arma, uma metralhadora... com uma facilidade que deixa o Master Chief com inveja. Ele já salvou o planeta duas vezes e caminha pra uma terceira, ou seja, já são dois jogos, né? Ele ainda tem bigode. Bigode só usa quem é muito macho. Eu mordo, eu arranho, eu rasgo e sou macho até embaixo de outro macho. E falando em bigode, né? Isso também vai uma menção honrosa aqui, outro personagem clássico, né? Que a gente pode citar, que é o Hagar do Final Fight. Esse daí, cara, ele é prefeito e lutador. Tá certo, resolver as coisas no punho mesmo. Imagina o Kassab saindo na rua batendo os caras. Bom, pelo menos xingar os outros vagabundo, ele sabe. Respeita, doente! Vagabundo! Como é que é a proposta dele pra baixar a violência com baixo custo? É, então, o Mike Hagar deu a proposta para baixar a violência sem aumentar imposto, ou seja, sem contratar mais policial, sem instalar câmera. Simplesmente rasgou a camisa e foi dar porrada nos bandidos, cara. E quem ele elegeu de vice-prefeita? Cara, vice-prefeito do Hagar é a dor, cara. Continuando a nossa série de jogos aqui, a gente pode falar de Postal também, né? Postal e Postal 2, né? É um jogo que mede o quanto você é violento, né? O quanto você consegue causar de violência. Cara, Postal tá aí um jogo que eu nunca joguei bastante, mas eu sei que o Memal é especialista nele. Especialmente falando Postal 2, ele é aquele jogo que você consegue enxergar o quanto você é violento. Porque o jogo, ele não necessita que você seja violento para cumprir os objetivos. Por exemplo, ele é dividido em dias. No primeiro dia, você tem que comprar leite. Você tem que ir lá no seu trabalho, descontar um cheque, comprar um leite, voltar para casa. Cara, só isso. Você pode ir lá no seu trabalho, descontar o cheque, entrar no mercado, comprar o leite e ir para casa. Só que você pode também ir lá no seu trabalho, matar todo mundo, pegar o cheque, entrar no mercado, matar todo mundo, fazer xixi na boca das pessoas, tacar fogo em quem você quiser. Muita gente fala que quando a gente joga GTA, né? A gente se libera, né? Por exemplo, quem teve aqui qualquer ensino de legislação de trânsito, puf, esquece, né? Não esquece, fala, cara. Você olha lá, você nem vê, cara, que tem faixa dizendo que não pode ultrapassar no chão. Mas, cara, o Postal, principalmente o Postal 2, é aquele jogo que vai liberar o seu lado mais oculto. E, cara, meu, você pode parar no meio da rua, cara, abrir o zíper e ficar lá balançando lá, cara. Ah, é sério isso aí? Sério, cara. Sério. De quando esse jogo que eu nunca vi, assim? Nunca ouvi falar desse Postal. Não, Postal 2. Postal 2 é pra PC, cara. Não sei, acho que nem saiu pra videogame. Ele também, cara. Acho que ele é mais proibido, sei lá, cara. Nossa, esse jogo aí é underground do mundo macho mesmo, né? Pô, pior que não, cara. O legal é que, assim, a produtora desse jogo chama Running with Scissors. Que é correndo com... Scissors, né? Tesouras. É, correndo com uma tesoura, cara. Meu, mas eu recomendo, cara. É pra PC, tem multiplayer legal pra caramba. Não é um jogo muito velho. E cara, tem uma das armas do jogo, uma das armas mais fodas, é uma cabeça de boi podre. Caramba, é muito genial isso, hein? Cara, cabeça de boi podre? É, você joga a cabeça de boi podre assim, cara, e começa a atirar nela. Que ele é tipo um sandbox, né? E começa a atirar nessa cabeça de boi, ela começa a soltar um fedor que as pessoas em volta começam a vomitar sangue, cara. Às vezes a polícia tá te perseguindo, sabe o que você pode fazer, cara? Você, tipo, pegou uma distanciazinha, joga uma rosquinha pra um lado e vai pro outro, cara. É, isso aí funciona na vida real também. É, o policial para e come a rosquinha. Ou então você pode, tipo, deixar a rosquinha no chão e mijar em cima, o policial come e vomita. Ele é legal que ele é cheio de crítica também, né? Cheio de crítica à sociedade, críticas inteligentes até. Igual, você trabalha na empresa de videogames, aí tá tendo um protesto contra a violência em videogame, aí de repente os manifestantes falam, ah, eu acho que isso não vai resolver nada, e cada um já tira a arma e começa a tirar pra tudo que é lado, tipo, mais violência ainda. Nossa. Tem o pessoal ambientalista que fica com a plaquinha, tipo, salve nossas árvores, queime os livros, salve nossas árvores, queime os livros. E continuando na série de jogos, série do Duke Nukem. Tão macho que tá fazendo pegadinha com a gente há anos, né? Eu acho que vai continuar por muito tempo, hein? Você acha, cara? Eu acho. Eu não joguei tanto Duke Nukem. Eu jogava mais Unreal na época. Quem teve contato aqui com Duke Nukem? Sem ser o Homem-Mal. Homem-Mal por último. Hyde? Então, eu joguei Duke Nukem há muitos, muitos anos atrás no PC, né? O primeiro. Uh-huh. Aí, assim, o que eu me recordo é que você tinha que matar uns porcos. E era um jogo, assim, bem sujo, né? Pelo que eu me lembro, assim. Era cheio de revista de mulher pelada jogada no chão. É sujo, é jogo de macho, porra. É, então, exatamente. Ele expressava bem isso, né? Mas era um Doom-like, assim, né? Aí não chamou muita atenção, não, sei lá. Se tivesse jogado Doom e Battletoads no liquidificador, saía Duke Nukem. É a sensação que eu tive na época, assim. Boa comparação. Tipo assim, uma viagem... pode ser uma brisa enorme, né? Eu tô falando isso, eu acho. Mas sei lá, é o que vem na minha cabeça, assim, né? Eu imagino. Porque, tipo assim, é um cara que atira, mas é um cara que dá muita solada de bota. E quando fala pra mim solada de bota, a primeira coisa que me vem na cabeça em matéria de videogame é Battletoads. Então, Homem Mal, Duke Nukem, é Battletoads com Doom ou é muito mais que isso? Ah, cara, meu, eu acho que todo mundo... Eu mesmo sou um dos que falam que o Half-Life é o pai do FPS moderno. Mas, cara, a gente pode pegar lá o Duke Nukem, foi o primeiro que você podia usar o mouse pra mirar, cara. A maioria da época ali ainda era mira fixa, igual no Doom, cara. O primeiro que tinha o mode lá pra você usar o mouse já foi ele, cara. E, cara, meu, ele é um anti-herói ferrado, né, cara? Ele é aquele cara que, sei lá, ele não tem medo de dar um chute nas bolas do inimigo e fazer piada, cara. Ele também não tem medo de oferecer dinheiro às garotas, às casas de burlesco, né? Como você as dançarinas, né? É, as dançarinas. Então, as frases dele, cara, são as melhores, cara. Ele é o cara que tem a maior quantidade de frases de efeito, assim. Half man, half animal, all dead. My gun's bigger than yours. Now you see me, now you're dead. É sério que o mundo do Duke Nukem são alienígenas e prostitutas, é isso mesmo? Ah, mais ou menos, é que o Duke Nukem se passa na Terra, né? É uma invasão alienígena na Terra, tanto que até se o Duke Nukem Forever saiu, uma continuação direta do 3D. E, tipo, foi a única pessoa que sobrou pra se revoltar contra os ETs foi ele, cara. A única pessoa que teve balls, como ele mesmo diz, né? Balls of Steel, né? I've got balls of steel. E, cara, sem contar, meu, as armas, muito foda, cara. Tipo, você pode diminuir o inimigo, ele ficar pequenininho, você vai lá, simplesmente pisa, cara. Você vai no banheiro, dá aquela aliviada lá pra encher sua energia também. Nossa senhora. Ele vai no karaokê e canta Born to be Wild. Born to be Wild. Mano, esse cara é invencível, né, velho? Não tem como você perder o jogo, assim. Ele dá porrada no game over. Mas é, cara, é uma coisa que eu já falei, cara. Duke Nukem, ele é tão macho, cara, que uma vez ele matou uma pedra com dois passarinhos, cara. Nossa. Matar. Só isso define Duke Nukem, né? O cara que mata pedra com dois passarinhos. Sensacional. Já que você falou que Duke Nukem é o pai dos FPS modernos, tem um FPS de guerra moderna, onde você é um soldado convencional, sem armadura milagrosa ou sem tecnologias absurdas, os inimigos são infinitos e a dificuldade, principalmente no modo mais alto, é para deixar o Itagaki, que é o game design do Ninja Gaiden, com lágrimas nos olhos. Estamos falando de Call of Duty 4. É realmente difícil. Eu não terminei no Veteran. Eu já não achei ele tão difícil assim, não, velho. Jogou no Veteran? Você jogou no Veteran? Ah, mas aí vocês estão falando do modo mais difícil, né? Não tem como comparar, por exemplo, com o Ninja Gaiden, que no mais fácil já é super difícil. Ah, mas ele é difícil, eu acho, cara. O Veteran dele é muito difícil. Mesmo, mas tipo, você morre. É um jogo que você morre muito fácil, assim. É porque ele é mais realista, né? Ele é muito realista. Não tem armadura de nanotecnologia. Exatamente. Eu lembro que eu cheguei numa parte lá que era um escritório que eu desisti, fiquei com muita raiva daquilo, que eu não conseguia passar de jeito nenhum. A parte da estação de TV. É, eu acho que é. É, essa parte é difícil. Nossa, é muito difícil aquilo. E que dificuldade você tava, Raid? Eu tava no normal. Aí, ó. Eu não jogo no hard esses jogos, não. Eu curto a série em si, mas tipo, acho que em especial, naquela do que de dificuldade, é o Call of Duty 4 com os inimigos infinitos, cara. Eu acho que é muita sacanagem com o jogador, cara. Não, e não adianta você ficar isso, tipo assim, você fica escondido, você põe a cabeça pra fora, você toma um tiro. Você não põe a cabeça pra fora, você toma uma chuva de granada. Não tanto quanto no World at War, né? Que eu tô jogando World at War, meu Deus, cara. Tipo, os japoneses lá, eles recebiam um rifle, uma bala e 58 granadas, cara. Porque aí você cada passa... você para no cover assim, cai 6 granadas no seu pé, cara. Eu vou chamar ele de Call of Duty Peteca, cara. Porque, cara, você joga, o cara joga de volta. Joga de volta. Batata quente também. É. Seria legal se tivesse a opção de jogar com Kinect esse, né? Pode crer, né, cara? Aqui é da dor nas costas, né? Seria perfeito, tanto se devolver peteca. Vocês têm mil G nesse jogo, né, meu irmão? Tem mil G. Ah, fala aí das conquistas, como que é Mile High Club e The Shot. São duas conquistas que precisam ser feitas no Veteran. Essa The Shot é referente àquela tela de Chernobyl, que você é o Capitão Price. É macho também. É a melhor missão do jogo, inclusive. É, então. Que aquela parte que você está esperando o helicóptero chegar pra te salvar, Ela é muito difícil. Aquela parte é difícil mesmo. Normal morrer umas 4, 5 vezes ali. E, cara, ela no Veteran, com inimigo infinito, helicóptero descendo gente toda hora. Aquela parte é muito difícil. Muito, muito difícil. Tem até um conhecido nosso que é Achievement Horror Total. Não vou falar o nome dele. Quem será, né? Quem Aliás, por falar em pessoas doentes por ativo, leiam a reportagem do João no site. Eu achei espetacular. Eu achei show de bola. Não sei se você já dá o tempo de todo mundo ler aqui enquanto a gente grava o cast, mas eu já faço a propaganda. E a gente coloca o link aí também no post. É, a gente coloca o link. Nossa, é muito show de bola a reportagem que ele fez sobre essas coisas. Mas aí o cara desistiu, meu irmão? E que o cara, esse cara desistiu, cara. Ele é Achievement Horror Total e simplesmente... Esse cara é melhor. É, então, ele desistiu. Eu acho que assim, um dos achievements, eu não sou muito freak de achievement, mas poxa, tem jogos que eu falo, ah não, esse eu quero fazer meu jeito, foi no caso do Call of Duty 4, que é o achievement chamado Mile High Club. É, quem terminou o Call of Duty viu que no final ele tem aquela tela no avião, né? E você tem lá que salvar o VIP dentro do avião, você tem um tempinho determinado. E sair, né? Vocês chegaram a jogar essa tela no final? Eu joguei essa tela. É rápido, é muito rápido. Esse Mile High Club é você terminar essa tela no Veteran em menos de um minuto. Nossa. E, cara... Quase um minuto é foda. Então, eu levei umas 2 horas pra conseguir fazer esse achievement. Contando o tempo de loading. E um minuto cada vez que eu joguei, cara, 2 horas dá no mínimo 100 vezes que eu joguei essa tela. Aliás, falando em conquista, tipo assim, no Ninja Gaiden tem uma conquista pra quem pega 100 continues e não desiste no jogo. Eu não lembro o nome da conquista, mas eu lembro que quando eu peguei o continue número 100, ele libera a conquista. Conquista é sou brasileiro e não desisto nunca. É, então, eu não lembro o nome da conquista, mas é tipo assim, cara que não desiste, né? Mas eu lembro que foi mais ou menos, tipo assim, eu tinha terminado na Colite, foi no meio da campanha do Warrior, assim, mais ou menos. Nossa, essa conquista pra mim, ou seja... Falar que eu consegui sair na sexta missão, velho. Ah, é? Caramba, verdade. Mas tava no normal, tava no fácil, não. Ah, é? Ah, então, tipo assim, foi mais ou menos da metade, que eu já tinha morrido outras vezes. Pô. Sem continue. Nossa, eu vi aquela tela, era meu wallpaper, mano, aquele game over vermelho. Marcou a tela da TV, né? Você ficou desligava a TV e ficava lá, né? Game over. Capitão Price também, ele se encaixa aí nos machões dos jogos também, né, cara? Porque, meu, ele é foda, ele lutou pra caramba, e sem contar que ele tem um... Ele é inglês, né? E sem contar que ele tem um puta bigodão, cara. Estilo Dom Pedro mesmo, cara. Daquele que começa lá na orelha, cara. Ah, cara, acho que os dois personagens de Call of Duty que se enquadram aí é o Capitão Price e o Reznov. O Reznov, eu acho que ele é muito carismático pra entrar nessa... Você acha que ele é muito carismático, cara? Ah, eu acho foda. Ele é russo, cara. Meu, mas é, cara. Meu, o Capitão Price, pra resolver o conflito no Modern Warfare 2, ele foi lá e disparou uma MP e destruiu metade de Washington, cara. É, foda. O Capitão Price é foda. After thousands of years, Pandora's box was finally opened. The power of the gods unleashed. Still just a mortal. Every bit as weak as the day you begged me to save your life. I am not the same man you found that day. The monster you've created has returned to kill you. You have no idea what a true monster is, Kratos. E continuando a série de jogos, né? Não poderíamos deixar de citar esse jogo de macho. Um jogo que de sangue tem muito, peitos, desmembramento tem muito, mais peitos, tem muita vingança, né? Bastante, mais peitos. God of War é o jogo de macho. Apesar de não ser um jogo tão difícil, mas eu acho que ele é um jogo artisticamente de macho. Isso existe? Ah, artisticamente cara, macho? Cara, sei lá, eu tenho medo de não incluir Kratos nessa lista e, meu, a minha parede cair aqui, cara. Arranca o braço do inimigo e mata o inimigo com a braçada dele próprio na cabeça, é foda. Isso pra não falar quando ele arranca a cabeça e usa como item, né? Isso e usa como item também. 500. Aqui todos jogamos God of War, né? Agora meu tinha a única platina no play, do Play 3 é o God of War 3. O que você pode dizer desse jogo, da macheza desse jogo para nós? É, como você disse, tem muita vingança, tem peitos. Homem mal, você joga God of War? Ah, com certeza, cara. O inimigo não tá nem sabendo, ele não tem nada contra o cara. A treta dele é com os deuses lá, cara. Meu, entrou no caminho dele, cara, é demônio, é, sei lá, civil. Meu, passou na frente dele, cara, vai levar, velho. Vai levar. Você já pensou, cara? Você vai pegar um ônibus, encontra o Kratos lá e dá uma ombrada nele, cara? Meu, ele te rasga no meio, cara. Por muito menos, ele já matou muito mais, né? A vingança dele é porque ele foi enganado, foi ludibriado a matar a esposa e a filha, cara. Com a mão. Vai atrás de uma vingança sobre isso, querendo matar nada mais, nada menos do que deuses. E muitas outras coisas no caminho. É, então, e ainda encontra tempo ali pra suruba ocasional, né, cara? Porque uma mulher is not enough pra Kratos, né, velho? Agora imagine esse cidadão aí no Mortal Kombat, né? Que... E vai, né? Ele vai pra vai, né? vai começar a luta fight? Vai, né? Aliás, ele tem algum golpe que só bate no inimigo, cara? Ah, não sei. Sempre um bagulho pra matar de vez. Bater sem arrancar um pedaço? É, né? Possível, velho. Vai ser esquisito, né? O Kratos vai lutar com as mãos amarradas nas costas no Mortal Kombat. Ou seja, ele vai apanhar até a corrente quebrar. Quando a corrente quebrar, acaba a luta. É, porque se for ver, né, como é que ele vai lutar num jogo que é curta distância se ele ataca um pouco de longe, né? Vai ser interessante ver como é que eles vão mexer com isso, cara. É, curioso também pra saber como é que eles vão misturar, né? Porque os dois jogos são bem diferentes, assim, né? É, colocaram o Kratos no Soul Calibur também do PSP. Os golpes são idênticos, quadrado, quadrado, triângulo, faz a mesma coisa. Plume of Prometheus, ué, ele resolve tudo em God of War, cara. Até dor de cabeça, cara. É, porque arrancar ela fora, né? É, continuando a nossa lista de personagens machos, né? A gente falou bastante de jogos, assim, mas tem vários personagens que a gente pode citar, que não necessariamente os jogos são jogos pra macho, mas o Frank West do Dead Rising é um deles, cara. O cara que... ele invadiu o shopping lotado de zumbi, e esse shopping não foi pra resgatar ninguém que ele gostava, não foi pra salvar a cidade, não foi pra encontrar a cura. Simplesmente foi pra conseguir uma história legal pro jornal dele. Meu, imagina o quão insano é isso, cara. O cara invade um shopping lotado de zumbi por 72 horas só pra ver o que tá acontecendo, cara. Imagina, você já pensou se acordasse assim um dia, ah, vou invadir um shopping cheio de zumbi? Vou correr esse risco, vou correr esse risco hoje, né? Vou fazer. Correr só pra descolar uma historinha legal. Se ele não foi promovido, não sei o que vai fazer ele ser, velho. Pode crer. Eu acho que ele vai virar o chefe, não é possível. Sabe o que eu pensei? Naquele chefe de jornal do Homem-Aranha, que é o maior chatão. Eu imagino o Frank West chegando lá e tirando ele da cadeira. E o discurso padrão funcionário, né? Você sabe o que eu fiz pra chegar aqui? Você sabe o que eu fiz pra chegar aqui? Vou te mostrar o que eu fiz. Eu pego e dou uma voadora nele. Limpalei o zumbi com um chuveiro. É, o cara que... E ainda tirei foto, né? Não, e outro, o cara que mata o zumbi com voadora também, né? Não é só isso, não, né? Se for só empalar com chuveiro, com arma, essas coisas, mas não, cara, ele também mata com os punhos, com o banquinho da praça. É lógico. Cara, eu não cheguei, o meu personagem não cheguei a evoluir nesse sentido tanto, mas eu cheguei a ver, cara, que dá pra você evoluir o melee tanto, que ele dá um soco e arranca as tripas do zumbi, cara. É, mas é estilo Jason no acho que no quinto episódio, que ele mata o cara com um soco na barriga, que vara assim, e arranca as tripas. É, então, meu, o cara dá um soco, arranca as tripas, ainda no final bate uma foto. Meu, esse cara, ele merece, cara. Ativamente Tech Norris pra ele. Temos um outro personagem também, que eu acho que se enquadra na categoria aí de personagem machão, que é o Niko Bellic, de GTA 4. Cara, eu, outro dia eu admiti pro Homem Mal, assim, eu vi num fórum de discussão, os caras comentando qual era o personagem mais cool, assim, mais ferradão de GTA. E eu votei no Tommy Vercetti, né, que é o meu favorito. Depois eu vi um cara que votou no Niko Bellic comentar assim... Treinamento de guerra do leste europeu é maior que qualquer malandragem americana. Eu falei, putz, cara, deu vontade de voltar no Niko Bellic, cara. O que falar, não sei, quem jogou GTA 4 aqui? Homem mal, o que dizer de Niko Bellic? Velho, o cara é foda. A história dele eu já acho muito foda, cara. Tipo, ele sempre viveu num país em guerra, que é esses países do leste europeu mesmo, sérvio e etc, etc. A gente pode até fixar que ele é sérvio mesmo. Mas o cara nasceu e cresceu no meio da guerra. com adolescente foi obrigado a servir. Ou seja, o cara não teve tempo de estudar, não teve tempo de fazer nada. Foi pra, conseguiu chegar na, com treinamento, chegar nas forças especiais do exército dele lá. Quando o cara saiu da guerra, ele falou, o que ele sabia fazer? O cara não estudou, o cara não jogava bola, não tocava pandeiro. O cara sabia matar, cara. Ai, ai, show de bola. E fala, continuando a nossa série de personagens machos aqui. Cara, esse aqui, só o nome já define, assim, não precisa falar mais nada. Big Boss. O cara, ele é tudo que o Snake foi, usa tapa-olho. Ah, é, isso acrescenta lá os pontos de massa em uns 10, hein? Né? Não, ele ainda combina tapa-olho e bigode. Caramba, e bigode. Aí leva o infinito. Eu joguei o primeiro Metal Gear, não sou tão fanático e conhecedor da série. Raziel, é? Sim, eu já falei que se tiver um cast de Metal Gear, eu tenho que estar lá na lista, confirmado. E o que falar de Big Boss, Raziel? Quem que chegou aos 80 anos ainda usando os golpes de judô nos caras, não é qualquer um não, viu? Ele é melhor que o Sr. Miyagi? Eu tô no mesmo nível, eu acho. Mas é, ah, sei lá, eu acho só o nome acabou. Pra mim não precisa falar mais nada. Big Boss. É porque assim, no 3 ele parece muito com o Snake do 1 e do 2. Na outra aparição dele já é um pouco mais assim, macho mesmo. Ele fala assim. Sim, mesmo o dublador, né? Legal. E, bom, se você eliminar o problema mental que eles têm, né? Eu acho que ele é machaço mesmo. É problema de audição, eles não são problema mental. Não. Pode crer, né, cara? É porque com o cara assim, machão, tem que falar gritando. Mas se um é Big Boss, o outro é Ben Truttle, de Full Truttle. Quem é especialista nesse jogo é o Mimal, né? O Mimal também jogou bastante. O Raziel chegou a jogar Full Truttle também? Joguei muito pouco, mas eu tenho a trilha sonora, eu acho muito boa a trilha desse jogo. Muito boa. Fala de Full Truttle aí pra gente, Mimal. Cara, Full Truttle, eu fiquei até na dúvida, cara. Porque o Full Truttle, ele é a história do Ben Truttle, que ele é líder de uma gangue de motociclistas, né? Os Paul Cats. É, os Paul Cats, cara. E eu fiquei na dúvida, pô, cara, será que entra ele ou será que entra o cara do Lost and Damned, né, velho? Os caras são mais ou menos a mesma coisa, mas o Ben Truttle, cara, meu, a voz dele, cara, meu, a voz dele é muito foda, cara. Sei lá, acho que você até sente medo, assim, quando você tá jogando e você ouve ele, o seu personagem falar. Darth Vader, tipo. Cara, sei lá, eu acho que até um pouquinho mais, cara. Caramba. A voz dele, cara, é o mesmo som da batida de um caminhão de gasolina na fábrica de pólvora, cara. Nossa, imagina a explosão, cara, é, então, a explosão que é mais ou menos a voz dele. Sem contar que, cara, o motivo do cara, a jornada dele, cara, ele descobre que a última fábrica de moto que ainda existe vai começar a fabricar minivan, cara. Não se podem acabar as motocicletas do mundo, cara. Tipo, é a Harley Davidson que vai fechar, velho. Vai virar minivan. Pensou, cara, uma minivan da Harley Davidson? Uma minivan, né? A BMW, cara, comprando a Harley Davidson. Eu, a mulher indo levar as crianças na escola. Levar as crianças na escola na vanzinha Harley Davidson, cara. Não, não, não. Ele tem que impedir que socorra. Então, cara, meu, é muito mais macho, cara. É, cara, ele não tá protegendo igual no o Johnny Klebitz, lembrando dele agora, do GTA, que ele tá querendo proteger a gangue dele e tal. O cara quer estar protegendo o meio de vida dele, cara. Ele não. Ah, sabe? Ele tá protegendo, tá falando por todas as gangues de motociclistas do mundo inteiro. O estilo, né? Ele tá protegendo o estilo de vida dele. E continuando a série aqui também, de outro jogo clássico, né? Serious Sam Stoner, de Serious Sam. Vários jogos de PC, hein, homem mal. Ah, cara, meu, o console é meio pussy mesmo, velho. É, então, você acha que o console é pussy, né? Eu acho. O PC é mais macho-aware. PC é mais macho-aware. E segundo aqui a pauta, né, quando o Duke Nukem tá de folga, o Serious Sam é que assume. Agora, a minha pergunta é, o Duke Nukem é o cara do turno da noite, né? O Serious Sam é do turno do dia, né? É, que o Serious Sam, cara, a série dele, ele volta no tempo, né? Então ele protege a Terra de coisas que ainda vão ter um efeito no futuro, enquanto o Duke Nukem protege o que tá acontecendo agora, né? Acho que rola meio que um acordo, mas eu acho que são personagens muito parecidos. Vocês já jogaram o Serious Sam ou o Hyde? Não, nunca nem ouvi falar. Essa lista aqui que o Homem Mal fez é muito underground. É, cara, tem umas coisas bem underground. Sérgio Sam não tem desculpa. Sérgio Sam não tem desculpa, porque Sérgio Sam saiu pra PC. Você tem dois jogos, que é o First and Second Encounter. Saiu o remix dos dois pra PC. Saiu o remix dos dois pra live. Saiu um Lost Levels feito por usuários que foi incluído na live. Cara, Sérgio Sam tem em todo lugar. Então eu que não jogo no PC e não tenho Xbox, tô ferrado mesmo, né? Compra na PSN. então, pelo menos baixa a demo. É Live Arcade, não é? Live Arcade. Live Arcade. Ah, então. Tem o primeiro e o First and Second Encounter em HD, cara. Foram refeitos. O legal é que o 2, eles incluíram as armas do 1 e incluíram ainda o Dark Island, que é uns levels feitos por fãs. Nada mal pro boçal, retardado mental infeliz, tanto quis ser o tal, conhecido entre os mais imbecis, muito bem, você tem... Fazendo menções honrosas aqui, bom, não tem como não fazer menção honrosa a jogos de navinha. Jogo de navinha é difícil? Difícil? Muito impossível. Eu não consigo usar um adjetivo, tô pensando aqui. Não, adjetivo, foda não... pra caralho. É isso, perfeito, perfeito. Ô, Raziel, você é fã de jogo de navinha, Raziel? Não, porque eu vicio muito fácil nesses jogos. Ah, é? Nossa. Que afastar. Você já viu na PSN um jogo que chama Soldner X? Não, esse eu não conheço. É, experimenta baixar. Eu não lembro se ele tem demo, cara. É jogo de navinha, é Balls of Steel. Eu vou me aprimorando na arte do insulto. Uma menção honrosa, Gears of War, o jogo dos machos bombados e que serra os inimigos. Eu acho que depois do pé de cabra de Gordon Freeman, a arma de melee mais animal que tem, cara, é a baioneta do Lancer, cara. É, também acho, show de bola, cara. E ela, ela não corta, né, delicadamente, é serra. Cortar pra quê se você pode serrar, né? É que serrar vibra, né? Nossa! Cortar vai ser num golpe só, vai ser muito rápido, né? Não sei quem é fã aqui de Gears. Eu já terminei o Gears 1, Gears 2. Tem um hype legal pra Gears 3. Homem Mal, eu sei que também terminou o Gears 1 e Gears 2. Quem mais aqui? Raziel? Só digo que matar com tiro é pra frouxo. O negócio é serra mesmo. Pode é ir. Chegar perto e serrar. Beleza. Hyde? Eu joguei o 1, né? Não consegui fechar, mas eu achei bem divertido o jogo. Gostou? Bom. Ah, compra o 2 aí pra gente jogar co-op, pô. Vou fazer isso. Quase comprei semana passada. É, compra o 2 aí, então tá baratinho. Essa semana. Vamos jogar co-op. Essa semana. Nós vamos jogar co-op. Ferrado, não jogo co-op com ninguém na PSN. Não tem ninguém aqui que tem PlayStation. Eu também estou na PSN, parece que não tem ninguém. I'm a bad troll, a very bad troll. E ó, esse aqui eu tenho lá minhas dúvidas, assim, se é jogo de macho, né? Vou deixar pro Homem Mal comentar. É, Devil May Cry, Homem Mal. Então, eu não considero assim, um jogão de macho, mas eu tenho que admitir que o Dante ele tem uma atitude perante aos inimigos dele, né? Cara, mesmo de eu não ter gostado do cara de tá lutando com ele comendo pizza, pô, cara, imagina. Ele dá uma de Balls of Steel pros inimigos também. Ele dá, cara... então. Ele tem uma atitude do Kinnuken. Vamos quebrar o cara lá comendo pizza lá e dando pau em todo mundo, velho. Ele tem uma atitude do Kinnuken, eu concordo. Sei lá, acho que o Dante é uma versão masculina das Panteras, não é não? Eu vejo assim. Charlie Angels? É. Nossa, parece. Ô, Raziel, o que você acha disso? Não, depois dessa foi embora, quer ver? Ah, não, pô, argumenta, pô, não desiste, pô. Esse é um programa de macho. Porra, tô rindo ainda, mano. Que comparação terrível foi essa. Mas eu acho que ele tem uma atitude do Kinnuken, cara. O mesmo também vale pro cara da série No More Heroes. Eu acho que ele é, assim, personagem desses, assim, sou fodão. Sou foda, na cama te esculacho. Só tem um cara mais fodão que o Dante no universo Devil May Cry. É. Sim. O Virgil, o irmão dele. Porque o Virgil nem espada ele usa, cara. O Virgil ele tem aquela aura em volta dele que só dele olhar pra você, a aura começa a te atingir. Caramba, hein? Você pode falar que o Make Cry é jogo de macho, porque o 3 é meio difícil, né? De acordo com algumas pessoas aí. É, o 3 é difícil. O 3 é difícil mesmo. E o No More Heroes? Vocês concordam também que o personagem No More Heroes é... Eu acho que ele tá mais no estilo Dante também, assim. É, ele parece muito com o Dante. Então, se a gente colocar o... Como é que é o nome do personagem do No More Heroes mesmo? Eu esqueci. Travis Touchdown. Vamos colocar na parede. Com esse nome, né? Travis Touchdown. O Nero, o Dante e o Virgil. Escolhe aí, Raziel. Nossa, mais um virou Power Ranger, né? Virou Power Ranger. Não. Quem seria esse um pra virar Power Ranger? O Beautiful Joe? Nossa. Você coloca o Beautiful Joe, vira Power Rangers de vez, cara. Deu uma viajada nessa parte. Essa total, né, cara? Total. Nossa, tá muito foda. Bom, continuando as menções honrosas, né? Um jogo que é pra macho, né? Dois jogos vou citar aqui, que são do estilo bem parecido. É, mas um com humor e outro sem humor nenhum. Uma é a série Contra, né? E outra é a série Metal Slug. Esses, cara, olha, Metal Slug, eu lembro que o um eu terminava, o 3 eu consegui terminar, mas sofri bastante também. São jogos bem difíceis. E o Contra... Eu lembro do 1 no Nintendinho. Foi um jogo que eu penei também. Merece o selo fucking hard. Merece o selo fucking hard. Selo Itagaki Aware de dificuldade. quem aqui terminou algum Metal Slug, além de mim? Eu fechei, mas no emulador com F5 toda hora. Com F5 toda hora? Na máquina, cara. Ô, Raziel, qual a sua opinião sobre isso? Eu joguei só o Contra e difícil, que nem vocês falaram. O Metal Slug eu nunca joguei, não. Ah, é? Ah, pô, cara, dá uma chance, muito legal. É que Metal Slug é cômico. Eu não vejo faz tempo, né, falar de Metal Slug. É, então. É, porque parou de ser feito, né? Acho que o último que tem é o 7 pra Nintendo DS. Que eu joguei umas 3 fases, mas depois não joguei mais. É, continuando a nossa... Difícil? Não, cara, é que eu não ando abrindo meu DS pra jogar mesmo, viu? E também tem outras coisas no DS que eu acabo jogando, tipo, o New Super Mario Bros. Não deixa, sabe? Caramba, tá jogando mal. Cara, do DS eu desisti, cara. Não, por exemplo, o contra do DS, eu desisti. É difícil mesmo. Tem duas telas pra você pirar. Com uma já era difícil, imagina com duas. É o dobro da dificuldade. Continuando nossa série de menções honrosas aqui, The Lost and Damage, que perdeu para Full Throttle, né? Perdeu, mas está na menção honrosa, porque... Está na menção honrosa. Johnny Klebs também. Não sei se era possível faltar violência em GTA 4, cara, mas, meu, se faltou, tá lá, cara. Na realidade não faltou violência. Venderam como DLC. É. Pode ser assim? Pode, com certeza. Cara. Beleza. E falando em DLC, né? Já emendamos com. DLC rima com Halo ODST, que está na nossa lista aqui. Por que, que Halo ODST está na nossa lista de menções honrosas? Porque ele é o único Halo em que você não é Spartan, cara. Tu morre fácil pra caramba. Quem tinha Halo DST aqui que vendeu, porque achou difícil? É o Mr. Bubbles ou o Hyde? Mr. Bubbles. O Mr. Bubbles aí não foi macho nem pra continuar até o final, pô. Ele foi jogar o Crystal lá, o jogo do Pony. Foi jogar o jogo do Pony. Ô, louco, galera, não apresentei. Bom, mas eu lembro que ele vendeu o Halo DST porque ele achou difícil, era isso, homem mal? Ah, acho que foi mais ou menos isso. O homem mal comprou, né? Foi. O comprou o Halo DST. Mas menção honrosa aqui. Vocês já jogaram o Halo DST, o Raziel e... Eu não. O Halo 3 já achei difícil também. Você achou difícil o 3? Mas você é o Master Chief, cara. Você é Spartan, cara. Achei difícil. Eu sou ruim nesse tipo de jogo. É FPS? Não tenho vergonha de falar. Sou ruim pra caramba. Cara, ser ruim dentro do capacete do Master Chief é ser ruim. Então, mas pelo menos ele é macho pra assumir que é ruim. Porque tem cara que não assume. Tem que ter, até pra assumir que é ruim, tem que ter o mínimo de macheza. Eu sou tão ruim, mas tão ruim que chega a ser bom. Aí, ó. Por isso. Assim, o ODST seria o Halo normal, só que o Master Chief sem aquele escudo lá que recarrega? Exatamente. Nossa, deve ser foda porque ele dura nada. Sem escudo que recarrega, sem o melee que mata, com a porrada só. Sem aquele pulo de 5 metros. Sem pulo de 5 metros, sem. Cara, é um soldadinho normal. É um soldadinho com roupa de pano. Se cara não tinha o que fazer, vamos voltar às origens. É, a armadura do Sackboy. Continuando nossas menções honrosas, esse jogo é legal, cara. Mad World. O cara que consegue moer carne, transformar o inimigo em carne moída de tanto dar bala nele, é foda. É pro Wii esse jogo, né? É pro Wii esse jogo, cara. É pro Wii. Ele é preto e branco, justamente pro sangue ficar bem vermelho. Olha, feito pelo Mikami, né, se eu não me engano. É do. Acho que ele é do estúdio lá que hoje chama Platinum Games, uma coisa assim. É o da Bayonetta também. É o da Bayonetta, então. Só que a publisher é a SEGA. Ah, a Bayonetta, a publisher é a SEGA também. É bacana. Muito legal o jogo. Principalmente quando você enfia um pneu no carro e depois de cravar uma placa na cabeça dele. Que isso. Cara, é legal. A própria SEGA usa como frase pra divulgar o jogo. É Mad World, ação ensopada em sangue. E é exatamente assim, cara. A grande sacada que eu achei desse jogo é ele ser em preto e branco, só o sangue ser colorido. É criativo. Parece Sin City, né? É. Não, artisticamente é legal de ver também. Embora ele cansa depois de um tempo. Cansa esse estilo. Mas é assim, o impacto que tem no começo do jogo é muito legal. Continuando a nossa série aqui, Dimensões Honrosas, que tem menção pra caramba, né? Age of Conan. Meu, Age of Conan. Age of Conan. Age of Conan. Era do Conan. Não, Conan é macho, nem sem discutir, né? Só por ser Conan. É, já dá pra deduzir isso, mas agora o jogo eu nunca joguei, não. É, cara, ele é um dos irmãos de World of Warcraft da vida. Só que, cara, com muito mais desmembramento, sangue e machados e bombados, e etc. E Conan, né? Todo mundo joga com Conan ou... Não, eu acho que engraçado, é só a era do Conan. Conan não tá lá não, cara. Conan foi fazer um rolê. Mas ele é estilo World of Warcraft, então tem as unidades lá, não sei o quê. É MMO, né? Mas, cara, a violência tá lá, cara. Então não tem Conan. Não, é só a era do Conan. Então, meu, eles precisavam de alguma coisa pra vender o jogo, pô. Se eles colocassem lá a era da porradaria, cara, ia vender, mano, ia vender tanto, né? Tem que associar um nome famoso no título pra poder vender mais. Tem machado? Cara, machado. Cara, tem tanta arma, tanta arma. Tem rock and roll? Não, rock and roll não. Ah, mas tem um que tem, machado e rock and roll. Ah. É Brutal Legend, esse sim. Esse é metal puro. Esse é metal puro, cara. Esse tá aqui nas nossas menções honrosas. Todo mundo aqui jogou? Sim. Olha, cara, eu joguei um pouco só. Só o começo do jogo. Não, ainda ninguém fez a caridade de emprestar pra mim, não. Mas eu acho que o setista vai emprestar pra mim. Cara, o jogo ia ser muito melhor se tivesse o modo história um pouco mais prolongado, sabe? O que você achou? O que você achou, Raziel? Sim, ele é daqueles jogo de ação meio adventure. Ele tem vários estilos, né? Ele é meio sandbox, meio corrida às vezes. Uhum. Só que é muito curto, você termina ele em 4 horas, se for rápido. Nossa, eu não sabia que era tão curto assim, não. Mas eu acho que vou emprestar. Ele é curto assim, cara, se você se der bem de cara com aquele sistema maluco de batalha que ele tem, né, cara? Não, eu achei aquilo muito chato. Coletável, essas coisas. Cara, foi a única coisa que me impediu. Eu quase desisti de jogar, cara. Sei lá, porque quase. Acabação naquela parte, vira estratégia. Eu gostei, porque as tropas são muito bem feitas, eu acho, se bem introduzidas naquele mundo, sabe? Uhum. Mas achei que ficou meio deslocado assim, no jogo. Não acho que combinou muito. Eu achei que não precisava, não. Que podia ser feito de outra forma. Resto, personagem, trilha sonora, mundo, assim, muito. Tem o Ozzy. O Ozzy é o guardião do metal. Tem o Lenny. Tem o Alita Ford. Tem o Rob. Teve Mustaine, mano. É por isso que tá na lista. Junto com Segata Sanshiro. Esse é foda. Esse é foda. Fala aí, Hyde. Cara, defendi o Sega Saturn. Além do Palos, né? Eu acho que é a única pessoa no É, o único, mundo. Cara. Meu, isso aqui é jogar no Very Hard, né, velho? Incrível, né? O Sega Sanshiro dava golpe de judô e quem passa mal do Sega Saturn. É, cara, é foda. Tipo assim, eu acho que, cara, você defender o Sega Saturn, cara, ou Palos, você que tá ouvindo, você defender o Sega Saturn é mais ou menos você entrar nos 150 cilindradas do Mario Kart com kart de 50. Perfeito. É foda, cara. Tem que ser foda, mano. E ainda brigar pra não tomar volta, né? E ainda brigar pra não tomar volta. Exatamente. Tipo assim, se o cara for tentar dar uma volta, você joga ele pra fora mesmo sem ter casco. Olha só, o Palos entrou nas menções honrosas do cara. Palos tá aí, né? Cara, você lembra do episódio? Não, eu tive Sega Saturno. Não tive PlayStation, só o Sega Saturno naquela geração. Continuando as menções honrosas. Esse é honrosíssima, cara. Tetris. Rolou um silêncio que todo mundo lembrou do último bloquinho encostando assim no topo da tela, cara. Falando assim, aquele bloco em linha que nunca vem, né? Sempre fica o buraquinho da linha lá dos quatro quadradinhos e não vem aquela porcaria, sempre aquele maldito L. Pô, foi bem específico esse trauma aí. Mas é que sempre igual, sempre. Tetris foi criado por um russo, né, cara? É praticamente isso, uma máquina falar, de tortura pro ocidente, cara. Só por ele ter sido criado por um russo, ele já é uma máquina de tortura. Só faltava os bloquinhos ter bigode. Pode crer, né? Nossa. Imagina o teste com os bloquinhos com bigode. Né, os bloquinhos são garrafa de vodka, né, cara? Da hora. Ai, de bola. E continuando nessa linha de testes, também tem um outro, né, que é assim, que é o Minesweeper. Esse é tenso, é um jogo muito tenso, cara. Jogo extremamente macho tem que ser pra jogar Minesweeper. Pra quem não conhece Minesweeper, é nosso velho e bom camarada, o Campo Minado. Campo Minado do Windows. Cara, é difícil, velho. Eu acho difícil Minesweeper. Eu falo, é difícil. Já você fechou? Acha difícil, Raid? Não. Eu já fechei. Eu fechei Minesweeper. É sério, já fechou? Já. Caramba, meu, vocês são foda. Você não fechou Ninja Gaiden, nem fechou Minesweeper, fechei, cara. Fechei, aquela carinha lá, ela coloca um óculos escuro e fica dando risada de você, assim, tipo, perdeu seu tempo. É. Não, ela fica com aquela carinha assim de fuck yeah. É, trollou. Depende da interpretação, né? Eu achei que ela tava rindo de mim que eu perdi meu tempo jogando aquilo. É, cara, eu acho que o Campo Minado tá na lista, que é aquele jogo que todo mundo fala que é uma bosta, quem não sabe jogar. É, acho que é verdade, tem muita gente que não entende, né? Quantas que é pessoas você conhece que sabem jogar Campo Minado? Pouquíssimas. Pouquíssimas mesmo. É difícil. A gente vai explicar como é que joga? Melhor não, né? Não, melhor não. Não, o cara tem que descobrir por si só. Faz um mini campeonato. Quem fizer o menor tempo de Tetris lá, mesmo pode ser no de 10 minas lá, vai ganhar um e-mail lido no próximo cast. E fechando nossas menções honrosas aqui, bom, ele que é assunto, né, está na mídia, Zangief Kid. Esse é macho. Esse é macho. E até o próprio Zangief do Street Fighter, né, porque ele não tem Fireball, não tem nada, né, tem Hadouken, tem, é só na mão, né. Porrada. É só tapão, só porrada. Só também porrada. Braço daquele tamanho, cara. Parece um urso. Não, ele treinou com urso, né, ele treinava a luta com urso. Nossa. É verdade, a cicatriz dele é por causa disso, né? É. Meu, entre levar um Hadouken na cara, cara, um soco do Zangief, meu, puta, cara, eu acho que eu fico com o Hadouken. Eu também acho feliz. Que eu fico com o Hadouken. Putz, cara. Feliz ainda. Eu acho que o Hadouken deve deixar, assim, menos sequelas. Será que o Kratos, quando ele tá com aquelas luvas lá, ele chega mais ou menos na mesma força de porrada do Zangief, cara? Olha, eu acho que ia dar um terremoto, cara, se batesse os dois. Nossa, um tsunami. Ia rolar um tsunami, cara. Nossa. Tá vendo? O Kratos tem que vir pra Street Fighter, cara. Lá ele vai ter um adversário à altura. Não no Mortal Kombat, né? Mortal Kombat, aquele bando de gente magrela lá, cara. Porque nos Street Fighter eles vão à procura do mais forte. Não, cara. Como dizia no desenho. Mais fácil. Do mais fácil. Boa, boa. E a última menção honrosa, ao Borghetti. É, mataram a filha de um coronel. Uma menina de 17 anos, lamento profundamente o falecimento dessa menina. Ela foi assassinada. Por quem que ela foi assassinada? Pelo Tiaguinho. Esse filho da puta matou uma menina de 17 anos. Ontem ele foi assaltar uma empresa, é isso? Justamente. O Tiaguinho peitou pra Muzenga. E está no colo do... Capeta! Mataram mais um assassino! Aleluia! Pra fechar o cast de macho, eu não vou agradecer a presença de ninguém. Eu só vou falar valeu aí por ter ouvido até agora. Quem ouviu? Não fez mais que sua obrigação. Não fez mais que sua obrigação ouvir. E eu vou fechar falando uma coisa. Eu quero o jogo do Paul Kersen. É isso. Tchau. There's only two ways this can end, and in both of them, you die.